Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Antena Web Informação. O mau tempo desta noite causou prejuízos em Oeiras. Cerca de 30 veículos ficaram retidos num parque de estacionamento perto da estação de comboios de Oeiras devido à subida da água na Ribeira das Lages. Esta manhã, muitas viaturas ainda se encontravam neste parque de estacionamento porque a Polícia Municipal e os bombeiros não conseguiram retirar todos os carros do parque antes da água subir em demasia. O Centro de Convívio e o Pavilhão Gimnodesportivo de Oeiras e São Julião da Barra também foram afetados pela rápida subida das águas da Ribeira das Lages. Em certos locais do centro de Oeiras, a água subiu até 70 centímetros de altura. Nuno Santos está suspenso a aguardar processo disciplinar para eventual despedimento. O ex-diretor de informação da RTP afirma que a estação pública o quer despedir porque não ficou calado em relação ao que considera ser um saneamento político que está a acontecer no canal público. German Efromovic já apresentou a proposta para a compra da TAP. O milionário colombiano-brasileiro cumpriu o prazo de 48 horas que o governo lhe tinha dado para apresentar a proposta final para a aquisição da companhia aérea portuguesa. A Par Pública, a entidade que gera as participações empresariais do Estado, tem agora 5 dias úteis para analisar a proposta e decidir se o Estado deve vender ou não a transportadora aérea portuguesa. A decisão final do Estado será conhecida no dia 20 de dezembro. A greve dos maquinistas e revisores da CP, marcada para este sábado, dia 8 de dezembro, terá efeitos já a partir de hoje e poderá afetar ainda a circulação dos comboios no domingo. De acordo com alguns sindicatos do setor, nos serviços urbanos e regionais de Lisboa e Porto, os efeitos da paralisação começarão a sentir-se já esta sexta-feira, com atrasos e supressões de comboios. Os maquinistas e revisores protestam em dia feriado devido às alterações introduzidas no Código do Trabalho, que diminuem em 50% o valor pago pelo trabalho em dia feriado. Os preços do gasóleo e da gasolina deverão descer entre 1,5 e 3 cêntimos já na próxima semana, devido às atuais cotações dos combustíveis nos mercados internacionais. Se o gasóleo baixar 3 cêntimos, volta ao valor do início do ano, de 1,42 por litro. O primeiro-ministro garantiu hoje no Parlamento, durante o debate quinzenal, que vai lutar para que Portugal tenha as mesmas condições da Grécia, nomeadamente no que toca a mais tempo para pagar o empréstimo e à diminuição do valor dos juros. Ainda assim, Pedro Passos Coelho voltou a reforçar que Portugal não é a Grécia e não ficará na mesma situação caso continue a tomar as medidas certas a nível económico. Estes sucessivos avanços e recuos quanto à questão de Portugal não beneficiar das condições da Grécia fizeram Marques Mendes lançar uma dura crítica ao ministro das Finanças. O ex-líder do PSD disse que Vítor Gaspar anda a fazer dos portugueses parvos ou a tratar o povo como atrasado mental. António José Seguro acusou o primeiro-ministro de falar a duas vozes. A acusação aconteceu depois do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, ter dito que Portugal deve lutar pelas mesmas condições da Grécia para pagar o resgate económico. Pedro Passos Coelho esclareceu no Parlamento que o governo está unido e que não há divisões dentro da coligação. O primeiro-ministro reforçou que não quer um segundo resgate para o país e pediu a António José Seguro para parar de fazer intrigas. O jogo Sporting Videoton realiza-se esta noite, já que ontem o relvado do estádio de Alvalade não estava em condições de ser utilizado. A chuva que caiu durante todo o dia fez com que as tentativas de escoar a água do relvado se revelassem infrutíferas e a bola não rolava. Jogadores e representantes da UEFA concordaram em adiar para hoje o encontro. Para o Sporting serve apenas para cumprir calendário, mas o Videoton tem ainda hipóteses de passar à próxima fase da Liga Europa. A Seleção Nacional de Futebol de Praia vai participar no torneio Copa Lagos, na Nigéria, que se realiza entre 14 e 16 de dezembro. Além da seleção anfitriã, vão estar presentes as seleções da Argentina e do Líbano. Portugal entra em estágio já neste domingo, no Jamor, e segue para a Nigéria no dia 12 deste mês. No dia 14 defronta a Argentina, no dia 15 o Líbano e, finalmente, no dia 16 de dezembro, enfrenta a Nigéria. O treinador Rui Caçador convocou os guarda-redes João Carlos e Paulo Graça, os defesas Bruno Torres, Coimbra, Luís Vaz e Marinho e os avançados Bruno Novo, Jordan, José Maria e Lúcio. Foi mais um Antena Web Informação. Segunda-feira, espero por si. Boa noite.